galera, aqui é o Paim do Ram. Eu e o Ram também estamos ligados na Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre.